maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para um atrativo que fez aniversário nesta semana, 114 anos de construção. Estou falando do Obelisco do Marco das Três Fronteiras, instalado ali na margem brasileira dos rios Paraná e Iguaçu, bem na foz, né, do rio Iguaçu, como forma de simbolizar os limites do território nacional com Paraguai e Argentina. O obelisco foi instalado pela Comissão Demarcadora de Limites em 20 de julho de 1903, pintado com as cores verde e amarela para simbolizar o Brasil. No lado argentino, né, existe um obelisco similar com as cores azul e branca, já na margem paraguaia do Rio Paraná, um obelisco retangular com as cores vermelha, branca e azul da bandeira nacional do país. Revitalizado e transformado em um complexo turístico com diversas atrações, o Marco das Três Fronteiras, lado brasileiro, já recebeu, somente no que vai do ano, 120 mil visitantes, a melhor marca do atrativo desde que teve início a contabilização de visitantes que passam ali pelo local. E quer notícia bacana? Olha só, para moradores de Foz do Iguaçu, a visita é gratuita mediante apresentação de comprovante de residência. Marco das Três Fronteiras, que fica aberto todos os dias das 2 da tarde às 10 da noite, com opções de compra e também de gastronomia. Outras informações no site www.marcodastresfronteiras.com.br ou também pelo telefone, anote aí, 45, código de Foz, 3132-4104. Repetindo, 45, código de Foz, 3132-4104. Prestigie as nossas maravilhas daqui. Transamérica.